queremos o que você tem. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima. 22h30, nós com o plano traçado, caminho a ser percorrido, o horário marcado. Eu mais 15 aliados, fortemente munidos, e apenas uma certeza: sermos bem sucedidos. Terminei minha ideia, fui pra dentro da nave. Na ida eu vou no piloto, na volta eu fico suave. Jesus Cristo é a chave, na esquerda o volante, na direita uma blunt e a peça no passante. Partindo pra conquista, vão três carros na pista, diferentes, iguais, poucos, mas loucos e leais. Hoje eles vão pagar pra ver, vão pagar pra ouvir, mas como sempre é de graça que eles vão sentir. Descemos ligeiros e a rua tá tranquila, atento com tudo e todos, sangue bom não vacila. No farol uma viatura com dois, vou apagar pra não dar fala e continuo depois. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima. Já chegando na cena, lancei meu dialeto, é o B.O. e sua banda. Passamos direto, nada detectado, tudo preparado. Mais razão e menos emoção quando acionado. Cês tão tudo ligado e o que fazer decorado. Se não der, deixa que eu faço, dá no improvisado. Atenção, vamos fazer legal, sem errar na parada. Ninguém quer voltar pra casa mal, sem nada. Vi um bico me olhando, pus a mão na cintura. Ele viu o meu bonde e manteve a postura. Invadi o escritório, enquadrei o gerente, me mantive seguro, eu sou linha de frente. A chapa tá quente, adianta nosso pacote. Gerente sem reação, é o estouro no norte. Os moleques são zica e os manos na contenção. Antes da polícia chegar, eu tomo a população. Fui pro salão principal, já com a peça na mão. Mãos pra cima, aqui ninguém deita no chão. Isso é a nossa loucura, é a doença sem cura. O sistema não reage, não, ele não segura. Cada um tem sua função, cada um faz sua parte. Jogando por música, essa pintura é nossa arte. Os mil sabem o regime e não pagam pra ninguém. Fé em Deus, vamos firme, vai terminar tudo bem. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Temos o que você quer, queremos o que você tem. Vamos pra cima, hey! Vamos pra cima.